fazendo parte de um jogo que acontece todo dia. O povo pobre perto da burguesia, dignidade acima da hipocrisia. Mundo do crime é que incentiva muita gente. Pô, no meio dessa guerra eu sou mais um combatente. Pô, o meu código é CN, fique ligado. A minha consciência é eu sou soldado. A minha militância é a família CN. A minha base, o continente. Fomos treinados para encarar a todos que representam uma ameaça pro meu povo. Código negro do quartel CN pro mundo vem mandando bronca. NCN, CHC, mais uma bomba. O esquadrão preparado para a revolução. A guerra é foda, mas estamos preparados para lutar contra quem está do outro lado. Lado contrário, sendo manipulado pela burguesia. Eu não me rendo, pois adquiri coragem na minha sigla. Vai ser difícil derrubar este soldado. Vou ser fiel a meus irmãos, um alvinegro de coração. Preparado pra tudo e todos sem perdão. Saber que tô no lado certo nessa guerra é o que me dá mais alegria. Bato no peito e digo com orgulho que sou da periferia. Nasci pra guerra, mas eu busco a paz. O rap escorre na veia desse bravo guerreiro que nessa luta procura ser humilde e verdadeiro. Revolução, hey. Revolução na periferia. Revolução, revolucionário. Revolução na periferia. Revolução, revolucionário. Revolução na periferia. Revolução, revolucionário. Revolução na periferia. Tomem cuidado com o soldado do nosso regimento. Toda maldade sempre foi o nosso pensamento. Pro ODP, o cemitério, o fim da caminhada. Para nós, muitas batalhas, você trabalha. Esse é o destino marcado ao passar do tempo. Militares vamos causar muito sofrimento. No campo de batalha, não pegamos ninguém pelas costas. Falta de capacidade, maluco. Aí é foda. Porque um guerreiro que nunca falha. Um sentinela que já travou longa batalha. Pra saída do mundo do crime, eu sou mais um guia. Conheço várias quebradas fodidas da periferia. Com a palma da minha mão, sou um soldado preparado para a revolução. Revolucionário. Revolucionário com a voz. Revolucionário. Assim é o código negro. Assim é vocês. Assim somos nós. Não tenho medo de entrar nessa luta. Nessa vida eu já fiz várias loucuras. Sou um soldado que vai de frente e não perde a fé. Aí otário tenta a sorte e vai ver qual é. Plano de guerra que se formam na minha mente. Pois o soldado aqui, caralho, é linha de frente. A esperança pra burguesia, caralho, só quero a vingança. Pra acabar com a agonia no dia a dia, só tem uma coisa, véi. Revolução, revolucionário. Revolução na periferia. Revolução, revolucionário. Revolução na periferia. Revolução, revolucionário. Revolucionário. Sei que um dia essa guerra vai ter um fim. Seremos vencedores, não vamos desistir. O nosso povo foi humilhado até agora. Da criança até a senhora pra revolução. Chegou a hora. A burguesia, a maldição da nossa gente. A causa dourada, a desgraça de muitos inocentes. Sentimento de justiça nessa guerra que me conduz. Do final do túnel, uma luz. Com muita humildade vou seguir do meu caminho. Código negro, considerado é o ninho. O terror do continente, pôs irmão pra nossa gente. Aqui ninguém fez coisa parecida. Isso aqui é um exército forte, não uma firma falida. Se liga na fita, já falaram demais. Mas é só gente que faz. Rapaziada, correria de outros quebrada também. Tá cheio de parasita sugando nosso armamento. Usando força, apoio como argumento. Filhos da puta, seu final fuzilamento. Já perdemos várias batalhas, mas no final é só alegria. Revolução na periferia.